por ter enfim encontrado o amor que eu sempre esperei com todo ardor. Jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia. Eu não sabia que você existia. Chegando agora também meu amigo Anderson, mais conhecido como Alemão. Alô, Alemão! O Alemão tá na área. Alô, Val, vou postar essa mais tarde, viu? Saudade, pai d'égua. Quando eu te conheci, meu bem, não acreditei. Você era a garota que eu sonhei. Seus olhos lindos sempre olhando nos meus. Olhei pro céu e até meu bem, dei graças a Deus por ter enfim encontrado amor que eu sempre esperei com todo amor. Jamais imaginei, meu bem, te ver algum dia. Eu não sabia que você existia. Eu não sabia que você existia. Eita, saudade, pai d'égua. Eu não sabia. E você recordando com o DJ Neto de Ananindeua. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. DJ Neto, o original. Dá uma esquentadinha assim, ó. Bora fazer esse caqueado. Oi! De luz, hein? Alô, Jocileia! Alô, Marquinho! Já é só baile, viu? Lá em Altamira, ele é sua esposa. Le pusieron el sillón a la burrita de Liceo, se puso el sombrero y se fue. Le pusieron el sillón a la burrita de Liceo, se puso el sombrero y se fue. Y el camino es culebrero y tiene ganas de llover. Y el camino es culebrero y tiene ganas de llover. Mi burrita, mi burrita, mi burrita, mi burrita. Essa comitiva recordando, curtindo e já fazendo o caqueado. Oba! Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Ai, que ver a minha comadre, essa negra tan chistosa. Lo mismo baila merengue, que le baila qualquer coisa. Quando suena el ra ra ra, ella sale pa' gozar. Coge al viejo Don Paquito y se pone así a bailar. Pa' gozar con su pareja, salga usted pa' la esquinita y baile con su gallina. hacerle coquillita. Hay que ver a mi comadre, esa negra tan chistosa. Lo mismo baila merengue, que le baila cualquier cosa. Cuando suena el ra-ra-ra, ella sale pa' gozar. Coja al viejo Don Paquito y se pone así a bailar. Pa' gozar con su pareja, salgo se va a la esquinita y baile con su gallina. Um abraço aí também, Cristiano Paiva. Esse carinha considerado da saudade, hein? Bora, Marcos Divino. Você é só parceira. Vamos lá, galera, agora se suca. Aqui não vai ter, ué. Hay que bailar los bandidos cuando suene ra-ra-ra. Con su té de medio lado cuando suene ra-ra-ra. Baile usted su gallinita cuando suene ra-ra-ra. Salga usted pa' la esquinita cuando suene ra-ra-ra. Baile los perros soltados cuando suene ra-ra-ra. Sin hacerle coquillita cuando suene ra-ra-ra. Que sabroso está el merengue cuando suene ra-ra-ra. DJ Frank Willen chegando agora pra curtir nosso show de saudade. DJ Neto de Amarineua. Me dejaste solo sabiendo lo mucho que yo te quería. Me dejaste solo sabiendo lo mucho que yo te quería. Hoy mi corazón tan enfermo, ya casi no tiene alegría. Hoy mi corazón tan enfermo, ya casi no tiene alegría. A Lorena já fazendo caqueado, é Lucilas, em Bragança, né? Tava de berço e hoje tá comemorando com o DJ Neto de Nanideua. Tá lotado. DJ Neto de Nanideua. No sé cómo paso las noches, no sé cómo paso los días. Só avisando que hoje não tem sofrência, viu? Hoje é segundona Pai Dégua. Só baile. Dia 7 de novembro. DJ Neto de Nanideua. Sentir tu perfume, florecita de amapola, me hace sentir en las nubes. Es florecita de amapola, me perfuma con tu aroma. Florecita de amapola, me perfuma con tu aroma. comitiva recordando, fazendo caqueado, se divertindo. DJ Moreno, você é o nosso convidado especial pra curtir nosso show de saudade. Você é muito bem-vindo. Só no caqueado, viu? Só no caqueado, meu irmão. Cuando te miro, Marina, me siento como enyerbado. Y quiero estar a tu lado para disfrutar la vida. No puedo dejarte ahora, me tienes como dopado. Y me siento transportado a otro mundo, mi amapola. Florecita de amapola, me perfuma con tu aroma. Florecita de amapola, me perfuma con tu aroma. Sequência do caqueado. Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Aí também, na comitiva lá de Curitiba, o Elielson, sempre conectado, 24 horas. Maguilinha e Amarília, lá em Elesbão. Também quero mandar um abraço aí pro meu amigo Fernão Júnior, lá em Bragança, no Riozinho. Oi! Melhor do baile da saudade. Alô, DJ Neto! Solta som! Pra dançar bem agarradinho assim, ó. Saudade. Eu quero que você me deixe em paz. Seu amor eu não quero mais. Que você fez foi tudo tão ruim. E o nosso amor já chegou ao fim. Eu posso até jurar, melhor amor não terá. Faça o que quiser. Vou quiser. Vou procurar outra mulher. Tentei te amar com todo o meu amor. Não me procures pra onde eu for. Eu vou seguir o meu caminho em paz, pois seu amor não foi capaz. Eu posso até jurar, melhor amor não terás. Faça o que quiser. Meu amigo Anderson Luiz, lá no Juruna. Procurar outra mulher. Ele, o seu papai, o Faria. Hoje tá curtindo o nosso show de saudade. A covarde. DJ Neto de Ananindeua. Não choro, porque tenho a esperança que você irá voltar. Embora com você longe de mim, vou sofrendo e mesmo assim. De você, o passado esquecer, sem rancor, para mim regressar. Eu tento esquecer, mas não consigo, pois esse amor é bem maior que eu. Viver sozinho assim é um castigo. Meu bem, meu coração ainda é o seu. O melhor do baile da saudade. Meu bem, meu coração ainda é seu. Saudade. Um abraço aí também pra toda a comitiva do Falcão do Marajó, Marquinhos, Maxwell, Joãozinho. Essa galera não perde uma. Também o DJ Júnior de Tsunami, lá de Afuá. Rapaz, o programa dele é Pai Dégua, viu? Lá da Afuá FM. Saudade. Relembro os momentos de ternura. Nosso amor foi uma jura que jamais irei pagar. É saudade. Depende de você o passado esquecer, sem rancor, para mim regressar. Quero mandar um abraço aí pra Cláudia na Pedreira, ela que é seguidora do Cineral. Sozinho assim. Alô, Cláudia! Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Tá lotado. Sem ninguém, porém, não chorava de amargura, não. Mas um dia conheci alguém, a quem logo dei meu coração. Hoje sofro por amar demais,

na foto que eu ganhei. Milhões de beijos dou. Oh, oh. DJ Neto de Amarineua. Enxugue a lágrima, não chore não. Enxugue a lágrima. Se Arlan, vou te contar, viu? Não chore não. Ele e o seu bebê. Ah, covarde, hoje ele quer castigar. DJ Neto de Ananindeua, no melhor do baile da saudade. Sei que te vas a ir e me vas a deixar. Te vas a arrepentir e depois a llorar. Eu te vou a Marquinho, tá dando valor nessa sequência. Ele e a sua esposa, lá em Altamira. Também a Ana Júlia, tá na escuta. Saudade. Vuelve pronto por mim. Eita saudade! Só mais um pouquinho assim, ó. DJ Neto de Amarineua. É só a guitarra pegar e um copo de vinho. E deixa o resto quando a música tocar. Eu num instante vou fazer esta tristeza você esquecer. Se o seu amor o deixou e por isto muito triste você ficou, pegue a guitarra e um copo de vinho e vá em frente e siga o seu caminho. Triste fiquei quando ela partiu, depois tudo passou e feliz eu sou. A guitarra pegar e um copo de vinho e deixa o resto quando a música tocar. Eu num instante vou fazer esta tristeza você esquecer. Triste fiquei quando ela partiu, depois tudo passou. Ego até as quatro. Será? Guitarra pegar e um copo de vinho e deixa o resto quando a música tocar. Eu num instante vou fazer esta tristeza você esquecer. Se o seu amor o deixou e por isso muito triste ficou, pegue a guitarra e um copo de vinho e vai em... Mais uma assim, ó. DJ Neto de Amarineua, Web Rádio, o melhor do baile da saudade. Ei, ô cigana bonita, ei, o meu destino. Germana Indoa. Mas nunca digas assim, cara, que ilusão me espera. Saudade. Mais uma Web Rádio, o melhor do baile da saudade.